Capítulo 15 – Ungidos. Durante um feriado de ação de graças recente, nossa família estava sentada ao redor da mesa de jantar. Lisa havia feito um banquete extraordinário. Estávamos todos gozando de seu resplendor e aproveitando a companhia uns dos outros. Senti que, como pai, eu precisava dizer algo à minha família, assim como alguns dos membros da nossa equipe que estavam conosco. Após fazer uma oração interior, uma palavra veio ao meu coração. Pessoal, agora tenho 60 anos de idade e sinto de muitas formas a responsabilidade do meu papel de pai de compartilhar um pouco de sabedoria. Se vocês me perguntassem qual a coisa mais importante que Lisa e eu fizemos na nossa caminhada com Deus nos últimos 40 anos, eu diria o seguinte: permanecer consistente. Tivemos muitas oportunidades ao longo dos anos de jogar tudo para o alto. Tivemos também muitas oportunidades de comprometer a verdade para obter ganho pessoal, autopromoção ou para aliviar uma provação que estávamos passando. Porém, escolhemos fazer da verdade a nossa âncora, segurando-a não importa quão dolorosa fosse a circunstância. Jó fez uma declaração muito sábia em meio à turbulência que passou. Eu ainda teria o consolo de não ter negado as palavras do santo. Jó 6, verso 10. Quando cometo erros, e já foram muitos, sou rápido em me arrepender e pedir perdão a Deus e ao homem. Vejo agora as bênçãos abundantes que vêm da obediência consistente à verdade e são inacreditáveis. Deus é cheio de graça. A unção. Uma grande bênção resultante da constante submissão à verdade é a unção. A fim de entender melhor, voltemo-nos à grande ordenação, o dia em que Deus Pai anunciou Jesus como Rei do céu e da terra. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, verso 9. Preste atenção às palavras "por isso", pois são cruciais para o entendimento de uma verdade-chave. A firmeza de Jesus em dois assuntos resultou em grande benefício, e seu exemplo deve ser nosso padrão. Jesus amava a justiça, e a palavra grega é dikaiosune, e é definida como conformidade às exigências da autoridade maior. Porém, ao mesmo tempo, ele odiava a iniquidade. Há muitos cristãos que não gostam da iniquidade, mas esse não é o coração de Jesus. Ele a odeia. A palavra grega é anomia, que basicamente significa desobediência à autoridade de Deus. Ele odiava qualquer coisa que tivesse a ver com se afastar da autoridade de Deus. Ponto. A obediência constante de Jesus, independentemente das dificuldades, era a razão porque a unção em sua vida era mais poderosa do que as de seus companheiros. Por que estou terminando este livro falando sobre unção? A resposta é simples, porém importante. A unção é o que alimenta as habilidades que Deus nos deu para multiplicar eternamente. Pense nela como algo que potencializa o seu dom. Permita-me dar dois exemplos breves. Já ouvi pessoas com uma voz tremenda, cujo canto eu apreciei, mas vi outras com uma voz menos magnífica, que tocaram meu coração mais profundamente, o que resultou em transformação. A diferença era a unção. Também já ouvi pessoas proferirem mensagens com conteúdo profundo, enquanto já ouvi outras com mensagens menos notáveis, que afetaram profundamente o meu coração, o que trouxe mudança de comportamento. A diferença era a unção. O mesmo efeito é válido para todos os servos de Deus, independentemente do campo do seu chamado, seja no governo, nos negócios, nas artes, na educação e daí por diante. O rei Davi fez a seguinte declaração: "Mas meu chifre, emblema de força excessiva e graça imponente, tens exaltado como um boi selvagem, sou ungido com óleo fresco." Salmo 92, verso 10. As palavras dele são muito reveladoras. Ao examinar alguns dos principais comentários sobre esse versículo, encontrei uma concordância mútua de que a ênfase não é o boi selvagem, mas a ideia de que tens me tornado muito forte. A unção traz alegria. Deus a chama de óleo de alegria, que de acordo com as Escrituras é a nossa força. Neemias 8, verso 10. Basicamente, o salmista declara que a unção nos torna fortes. Ela potencializa e fortalece os dons em nossa vida, a fim de produzir frutos eternos. Creio que esse é um dos aspectos não ditos e transformadores da parábola dos talentos e das minas. O trabalho dos dois servos que multiplicaram foi potencializado pela unção. Eu uso o termo não ditos porque esta verdade é recolhida dos versículos anteriores. A fim de que eles multiplicassem, era importante obedecer continuamente e odiar desobedecer às instruções de seu Senhor, atraindo, portanto, a unção de potencializar seus dons. Davi faz menção do óleo ser fresco. A unção não ocorre uma só vez, mas ao contrário, é uma bênção que começa e continua naquele que caminha continuamente em submissão a Deus. Não é algo que se ganha em um determinado momento e depois é ignorado, porque agora já consegui. Sansão tinha unção, mas não a manteve fresca. Ele pecou e desobedeceu. Não odiou a iniquidade. Ele escapou das consequências algumas vezes, mas eventualmente seu pecado capturou. As Escrituras declaram: "E a sua força o deixou. Então ela, Dalila, chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando." Ele acordou do sono e pensou: "Sairei como antes e me livrarei." Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Juízes 16, verso 19. Sansão não sabia que a unção havia sido retirada. É por isso que Davi, após sua desobediência a respeito de Batseba, ora fervorosamente: "Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer." Salmo 51, versos 1 a 12. O clamor do coração de Davi, seu grande apelo, era que a unção não fosse removida de sua vida. E ele sabia que isso dependia de uma vida estável ou consistente de obediência a Deus. Continuemos a examinar a unção e a quem é dada. Veja novamente a declaração de Paulo, enfatizada na abertura deste capítulo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. 2 Coríntios 1, verso 21. A palavra para ungiu aqui no grego é shrio. Sua definição é atribuir uma tarefa a alguém, com a implicação de sanção, bênção e dons sobrenaturais. Ungir, atribuir, designar. Existem palavras-chave aqui e não podem ser ignoradas. A palavra sanção é definida como permissão ou aprovação de uma autoridade para uma ação. Falando de forma simples, a unção é a aprovação divina para agir. Jesus declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para..." Lucas 4, verso 18. A unção era a aprovação de Deus sobre Jesus para fazer algo. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo declara: "Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele fez..." Atos 10, verso 38. Novamente, foi para uma ação. Outros componentes-chave de shrio são as palavras determinantes, atribuir ou designar. Ao servirmos a Deus, sempre há um período de teste. Somos testados em obediência antes de sermos designados ou ungidos. Na história de Mike, que mencionei no capítulo 9, seu teste crítico ocorreu quando Deus lhe pediu para dar seus últimos $200. No que diz respeito a Lisa e a mim, nosso teste foi se permaneceríamos comprometidos com a direção divina de escrever, mesmo quando nenhuma editora estava interessada nos nossos primeiros 2 livros e havia muito pouco interesse do público em geral. Jesus fala mais de uma vez: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Creio que a palavra muitos faz referência a todos que pertencem a Ele. Cada um de nós tem um chamado divino. No entanto, a palavra escolhido quer dizer designado. E de acordo com Jesus, esse número, infelizmente, é pouco. Por quê? Há um processo de aprovação que deve ser passado. Leia essas palavras cuidadosamente. Saldem Apeles, um irmão testado e aprovado em Cristo. Romanos 16, verso 10. Apeles foi testado, assim como todos nós que desejamos seguir a jornada rumo ao nosso destino. Ele, obviamente, passou no teste e, portanto, foi escolhido ou aprovado. A partir dos princípios bíblicos, sabemos se terem nos falado que Apeles era ungido, pois seu dom tinha o toque potencializado de Deus. Existem muitos que se designam prematuramente na área de seu chamado, mas em vez de lutarem pela própria aprovação, deveriam lutar pela aprovação divina. Pois não é o homem que se elogia e se recomenda que é aprovado e aceito, mas sim a pessoa que o Senhor reconhece e recomenda, segundo Coríntios 10, verso 18. Voltemos ao jantar de ação de graças. Eu queria que meus familiares e membros de equipe que estavam presentes soubessem que a obediência consiste em amar a justiça e odiar a iniquidade. É crucial para o cumprimento do nosso destino, pois tal consciência nos posiciona para a unção de Deus. Ao olhar para trás em nossas vidas, posso dizer que Lisa e eu obedecemos a Deus em alguns tempos muito difíceis. Muitas vezes, a obediência parecia contraproducente ou até prejudicial ao nosso crescimento, bem-estar, popularidade ou a muitos outros benefícios pessoais, dos quais parecíamos estar nos distanciando. Porém, o que parecia desvantajoso para nós a curto prazo, na verdade, acabava sendo a própria chave que abria uma porta significativa ao nosso destino. A sua comissão. Você é tão chamado quanto qualquer outra pessoa, incluindo até os seus grandes heróis da fé. É muito provável que o seu chamado não seja na instituição da igreja, pois apenas alguns, um pequeno número, são chamados para essa esfera. Você tem o privilégio de ser excelente e se destacar na arena da vida da qual foi enviado. Daniel se destacou nos ofícios do governo da Babilônia, Daniel 6, verso 3. José se distinguiu na grande nação do Egito, Gênesis 41, verso 39. Febe se destacou como ministra do Evangelho em Cencreia, ver Romanos 16, verso 1. O seu chamado não se difere disso. O seu talento é único. Deus colocou em você as habilidades exigidas para o cumprimento da sua missão. Veja o registro bíblico sobre Bezalel e sua equipe de trabalhadores. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Esses homens não possuíam a habilidade de falar a palavra de Deus, ministrar ao povo como Moisés ou Arão e seus filhos. Porém, tinham o dom de trabalhar com as mãos para construir o tabernáculo. Você também recebeu o dom de construir o tabernáculo de Deus com as habilidades que Ele lhe concedeu. No entanto, esse santuário não é feito de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, pele de animais, linho fino, madeira de acácia ou quaisquer outros materiais usados para construir o tabernáculo do Antigo Testamento ou o templo em Jerusalém. Hoje, o tabernáculo de Deus é feito de pedras vivas, seres humanos. E essas pedras vivas estão sendo edificadas como a habitação de Deus. Você tem o dom de edificar pessoas para a glória de Deus. Você é capacitado para multiplicar. Nós somos administradores dos dons que Deus nos dá. E o desejo dele é que nós lhe devolvamos frutos multiplicados pelo uso desses dons. A fim de multiplicar, temos que buscar estratégias do céu. Princípios podem ser ensinados por líderes, mas essas estratégias únicas e celestiais são pessoais. Não são estudadas a partir de um livro, nem aprendidas numa sala de aula. Nós, líderes, podemos apenas encorajar você a buscar a Deus e ouvir a sua voz. Obedeça-o, mesmo que pareça insignificante. O que acaba multiplicando geralmente é algo que parece trivial. Lembre-se, é uma semente de mostarda, o menor do que todas as outras sementes, que cresce e se torna uma das maiores árvores. Você multiplica ao investir. Isso pode tomar várias formas, mas quando doamos, recebemos uma colheita de bênçãos. Se a semente não for plantada, não for investida, ela permanece sozinha. Porém, quando é investida, produz uma colheita multiplicada. A qualquer momento, a sua colheita pode ser reservada ou reinvestida. Nunca pare de investir. É a chave para o seu próximo nível de eficácia. O seu catalisador é servir. Se a sua motivação é outra, além de servir, você acabará onde não quer estar. Poderá parecer bem aos olhos dos outros, mas a sua paixão estará esgotada. A sua lamparina continuará diminuindo até o ponto de apagar. Entretanto, seu consolo é que Deus nunca apagará uma lamparina que ainda tem fumaça. Ele buscará constantemente ganhar a sua atenção, reacender o seu fogo, Isaías 42, verso 3. Independentemente do que você faça, busque servir, ame sem hipocrisia e suporte toda dificuldade que enfrentar. Deseje a unção, ela potencializa, impulsiona o seu trabalho e se tornar eterno. Exalta sua força e faz você se destacar na área do seu chamado. Separa você daqueles que estão no mundo e até mesmo na igreja, que usam seus dons divinos para propósitos egoístas ou mundanos. Você deve ter fé. É a única forma de multiplicar o seu potencial divino. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fim de fazê-la crescer, você tem que ouvir a palavra de Deus. Está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. É ouvir e depois ouvir, e depois ouvir novamente, que faz com que a palavra de Deus seja firmemente cravada no seu coração. É por isso que seria sábio ler este livro novamente e depois de novo. Porém, não leia apenas, coloque-o de lado e medite sobre como essas verdades se aplicam a você. E depois haja com base nelas. Insira a palavra de Deus, que é sistematicamente apresentada neste livro, no seu espírito através da leitura, da meditação e da oração, a ponto de crer que você é chamado para multiplicar, independentemente de como esteja a vida ao seu redor. Essa convicção no seu interior deve crescer mais do que as suas circunstâncias externas possam ditar. Finalmente, lembre-se, Deus é por você. Ele diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 11. E mais uma vez, a Bíblia nos diz enfaticamente: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, verso 31. Preste atenção a essas palavras e não às declarações desencorajadoras que originam do Deus deste mundo, o acusador e desencorajador. O seu Criador é o seu Pai e Ele deseja o seu sucesso na obra para o qual o chamou. Como um pai na fé, que já passou de seu 60º ano de vida, também sou por você. Estou torcendo para que você avance além do que eu e meus colegas já alcançamos. Nós servimos a um rei, somos cidadãos de um reino, membros do mesmo lar. Temos uma fé e uma missão, edificar a casa de Deus, na qual ele habitará por toda a eternidade. Vamos trabalhar juntos. Vamos nos tornar um e manter a unidade. Vamos ver a glória de Deus encher o lugar de sua habitação mais uma vez. Não há outra solução para os problemas do mundo. Eu amo você, mas mais importante que isso é que Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo amam você profundamente e o amor deles dura para sempre. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Judas 1, verso 24 e 25. Refletindo. A unção é o combustível para suas habilidades divinas multiplicarem. Como a unção é cultivada? Qual a diferença a unção faz na operação dos seus dons? Segundo, como a unção pode se manter fresca na sua vida? O que acontece se a unção for negligenciada? E terceiro, em qual arena da vida você é chamado para fazer a diferença? De que formas a unção pode distinguir você dentro da sua esfera particular de influência? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é crendo com o coração que nos tornamos justificados em Deus. E é confessando com a boca que somos salvos. Romanos 10, versos 9 a 10.